Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Sprint Cup, né? O final de semana mais do que especial lá em Darton. É, além de Darton ser uma corrida especial, ser uma pista especial, né? Certain 500 ser umas corridas clássicas aí. Tivemos aí todos os esquemas retrô, né? Não só a pintura de carro, mas sim os repórteres, o narrador aí da NBC. Todo mundo estava com roupa antiga, música antiga, tocou à vontade durante os intervalos das corridas aí. Realmente mais do que especial. Casa cheia, pista lotada, muita gente mesmo dentro da pista, né? É, foi interessantíssimo o final de semana em Darton. Quem não assistiu essa corrida, por favor, assista, né? Não apenas para ver, né, a corrida, mas sim para ver toda a mágica, toda a magia de que é uma corrida retrô aí. Valeu a pena demais esse final de semana. É, tomara que o ano que vem tome mais força ainda e seja o final de semana retrô uma pista especial, uma pista que eu gosto muito, gosto demais. Porque nós sabemos que Darton não deixa o cara vacilar. O cara vacilou, é muro mesmo. Ou até mesmo quando o cara não vacila, ele é atraído pelo muro aí, né? A Lady Black adora aí ter seus muros raspados aí pelos carros aí. Realmente é um final de semana muito bom, muito especial. Só para falar mais uma vez, né? Darton é uma pista que eu gosto muito, muito, muito, muito mesmo, né? É, de tudo muito, que eu gosto muito, né? Gostei mais ainda da vitória do Martin Truex Jr., que veio para acabar com todo mundo que tava falando que o Kevin Harvick tava dominando, queria vencer, tá. Não, veio, falou. O Martin Truex Jr. chegou e falou: não, eu vou vencer. Então, parabéns ao Martin Truex Jr., conseguiu sua vitória, né? A sua segunda vitória no ano aí, a sua quinta vitória na Sprint Cup. É, o Martin Truex Jr. que vive um bom momento na Sprint Cup. É, parece que agora sim as coisas estão encaixando muito bem para ele. Fez um bom ano passado, um bom campeonato. Esse ano também vem fazendo um bom ano, né? O Martin Truex Jr. foi um dos pilotos que foi para a Homestead para disputar o título, né? Quem foi para disputar o título em Homestead no ano passado? Kyle Busch, Jeff Gordon, Kevin Harvick e Martin Truex Jr. E esse trabalho continuou esse ano, esse trabalho vem sendo coroado aí, né? Então, segunda vitória, mais do que merecida essa vitória aí do Martin Truex Jr., né, muito bem. É, no começo da corrida todo mundo estava falando que a Toyota acabou com esse pacote novo aerodinâmico, acabou com a Toyota, tal, né? Muito se falou isso, eu ouvi muito isso na transmissão nacional, né? Porque eu tive que assistir o replay, não tinha corrida ao vivo, assisti só o replay. Então não é assim que funciona, tá, pessoal? As coisas é um pouco diferente aí. Falaram que o novo pacote é voltado agora para Chevrolet, não é assim. Pra mim, eu vejo, né, claro que pode ser sim, não sei, mas na minha opinião, esse pacote aerodinâmico, ele veio, novo pacote aerodinâmico, ele veio para nivelar ainda mais, né? A Toyota se adaptou um pouco àquele, esse último, né, que estava até agora há pouco aí, o último pacote aerodinâmico, mas esse novo pacote veio para nivelar um pouco mais. Mas nós continuamos, vemos os mesmos pilotos andando bem. Quem são? Kevin Harvick, Martin Truex Jr., Kyle Busch, Denny Hamlin, Kyle Edwards, são os mesmos pilotos. Jimmy Johnson, apesar que Jimmy Johnson não está muito bem, mas Jimmy Johnson faz bons treinos de corridas, Jimmy Johnson faz bons momentos na corrida, está sempre ali para disputar a vitória. O Kyle Larson, que agora está andando muito bem, o Chase Elliott está andando agora muito bem. Então aí temos 5 pilotos que estão andando muito bem, né? O dado certo momento aí, os pilotos estão bem. Esses caras têm que sempre bem ser lembrados aí. Não podemos aí falar que um pacote aerodinâmico está favorecendo uma ou outra montadora, né? Porque isso aí não que não existe, né? Uma ou outra montadora pode sim se adaptar, mas, por exemplo, os times também precisam estar aí preparados para receber, né? Afinal de contas, quem doma aí todo o equipamento, além do piloto, é a equipe, claro, que tem que colocar seus engenheiros para coçar a cabeça e ver o que eles vão fazer aí, porque nós sabemos que qualquer mudança no carro, né, deixa os engenheiros já de cabelo em pé. Só para relembrar um pouquinho aqui como continua o histórico de vitórias, né, o Denny Hamlin venceu em Green, o Kevin Harvick venceu em Bristol, Kyle Larson venceu em Michigan e agora o Martin Truex Jr. voltou a vencer, né, voltou, o Martin Truex Jr. voltou a vencer de Toyota, né, em Darton. Então tá muito misturado ainda, né, tá muito diversificado ainda essas vitórias aí. Não temos mais aquele momento que a Joe Gibbs liderava aí com seus 4, às vezes 5 carros, como chegou em Indianápolis, né? Colocar os 5 carros, são os 4 carros da equipe titular, e mais o Matt Truex Jr. da equipe co-irmã aí, né, na quinta posição. Isso não vimos, porque eu acredito, pessoal, que é momento, isso é momento, né? Não é porque pacote foi outro alterado, não. Eu me lembro muito bem em 2008, né, quando a Roush era um time de uma grande potência, né? O Matt Kenseth corria lá, o Greg Biffle, o pessoal lá corria muito bem, né? O Jim McMurray também corria lá. Então, assim, eu vi os 4 carros andando junto, né? Em Dover, né? Em New Hampshire e Dover, fazendo os 4 carros seguidinho, uma potência atrás da outra. E nós sabíamos que a Ford não era a melhor equipe, não era o melhor motor naquela época lá, né? E sim a Chevrolet que dominava, o Kyle Busch teve problemas, né? Mas sim, quem dominava lá era a Hendrick com seus poderosos carros, né? Principalmente do Jimmy Johnson, né? Então, não tem muito a ver com isso aí, tá, pessoal? Não tem assim, falar, não, esse pacote de manco veio para defender tal equipe. Não, isso não tem. Eu não vejo dessa forma, né? Eu não vejo assim. Eu vejo que existem certos momentos, né, que como o campeonato é muito longo, em certos momentos algumas montadoras vão ser esse destaque. O mais interessante é essa diversidade de vitórias aí que nós temos atualmente aí, que é o mais interessante para mim, que é o que eu mais gosto de ver, né, que são vários e vários times aí com vitórias, né, vários e várias montadoras vencendo. Eu não gosto de ver, por exemplo, só Toyota, ou só Chevrolet, ou só Ford vencendo. É legal pra caramba ver outras montadoras vencendo aí de forma diversificada, né? Então, não sou muito fã quando se fala assim, o pacote dinâmico novo tá favorecendo o Chevrolet, tá favorecendo a Ford porque a Joe Gibbs não tá andando. Não, é bem por aí. Então, parabéns ao Matt Truex Jr. pela sua vitória, né? De forma honrosa aí, conseguiu liderar as últimas voltas, as voltas mais importantes aí, as duas últimas 12 voltas. Né, na última relargada ele até conseguiu ainda uma volta na frente dele, mas o Matt Truex Jr. acabou retomando a liderança. O Kevin Harvick reclamou também demais do pit, né, dos mecânicos dele na última parada, mas a gente precisa lembrar que o Kevin Harvick foi que acabou com o carro, que isso acabou tirando talvez, né, até a vitória dele, porque o Kevin Harvick acabou ralando todo o lado direito do carro. Isso de certa forma prejudica o carro, o desempenho do carro nas últimas voltas ali, muito lutar pela vitória. Então aí, uma quinta vitória do Kyle Larson. Queria falar agora do Kevin Harvick também. Kevin Harvick continua, né, fazendo bons resultados aí. Mais um top 10, mais um top 5, né, para o Kevin Harvick. Consegue com números impressionantes. 25 corridas, 2 vitórias, 12 top 5 e 20 top 10. Não tem mais o que falar do Kevin Harvick, como o Kevin Harvick está muito bem. Como o Kevin Harvick está a fim de ser campeão novamente, né? O destaque é o Kyle Larson. O Kyle Larson que não passou na inspeção após a corrida, né? Teve aí os resultados dele aí, foi que meio, não foi mascarado, né? Mas o resultado dele aí foi terceira posição, mas depois ele teve as punições. Ele perdeu 15 pontos no campeonato de pilotos e 15 pontos no campeonato de donos de carro, e também o Kyle Larson. Então o Kyle Larson terceira posição. Foi muito bem o Kyle Larson, mas nós não sabemos até quanto, né, essa alteração no carro dele aí ou levou ele para essa terceira posição, né, talvez o carro dele estivesse dentro dos padrões, ele teria terminado dentro do top 5. Danny Hamlin foi o quarto colocado, bom aí, seguindo aí dentro do top 10 mais uma vez, né, ele que vem com bons resultados desde New Hampshire, que ele não termina fora do top 10, tá, pessoal? Desde New Hampshire que ele foi o nono, né, e não terminou fora aí do top 10. Parabéns ao Danny Hamlin. O Joe Logano segue bem aí também, segue aí fazendo mais um top 10, né? Foi o quinto, largou em quinto, terminou em quinto. Bom resultado pro Joe Logano, parabéns pra ele aí. Tá com uma vitória, tá garantido pro Chase. Acho que agora o momento agora é guardar energias pro Chase mesmo, não tem que ficar muito brigando aí. Outro que andou muito bem, andou quieto, calado o dia, né, e a noite, que a corrida começa a noite e o dia termina a noite, finalzinho de tarde ali, e termina, entra pela noite afora. Foi o Matt Kenseth, foi o sexto colocado, parabéns para ele, salvou um bom resultado, não estava muito bem na corrida, mas terminou em sexto, né. O Casey Kenny foi o sétimo colocado, um bom resultado para ele volta ao top 10 desde o Sonoma, pessoal. Então, assim, tá aí um pouco do que vem passando o Casey Kane, né? Desde Sonoma, volta a falar. Não tem nem o que falar, né, pessoal? Ó, o melhor resultado dele, de Sonoma pra cá, havia sido Bristol, 13ª posição. Depois foi 14º em Michigan semana passada e havia sido no Kentucky a 14ª posição. Depois foi 15º em pouco. Então, assim, tá muito ruim mesmo o Casey Kane. Tá precisando se reencontrar o Casey Kane aí, né? Talvez até uma mudança de equipe para eles poderem se reencontrar. Ryan Newman foi 8º colocado, também foi punido, né? Não passou a inspeção após a corrida. Perdeu os pontos, está se complicando aí na disputa na vaga pelo Chase. O Keselowski foi o 9º colocado, fez boa corrida. Segue na sequência aí de bons resultados aí o Brett Keselowski. Parabéns para ele. E o Chase Elliott terminou encerrando o top 10, fechando o top 10 aí. Parabéns ao Chase Elliott. Ele que em certo momento até estava ali liderando, ele chegou bem perto ali da liderança ali, né? Chegou ali em terceiro, segunda colocação ali, mas acabou terminando na 10ª posição o Chase Elliott. Fala um pouquinho dos números aqui para vocês. Ah, preciso ainda destacar ainda o Austin Dillon, que foi o Kyle Busch foi o 11º, o Austin Dillon foi o 12º, a Ryan Blaine foi o 13º. Não foi um bom dia pro Ryan Blaine, né? O Jeff Gordon, não tem nem o que se falar do Jeff Gordon, que foi 14º. Foram 5 corridas até agora, nenhum top 10, nenhum top 5, foi nada do Jeff Gordon. Tá, não sei o que o Jeff Gordon tá arrumando, não. Eu esperava um pouco mais dele, um pouco mais de vontade do Jeff Gordon. O Jim McMurray foi o 15º colocado, o Manor foi o 16º. O Chris Buescher, né? E aí, se salvando aí cada vez mais aí do top 30 ali, né? Se adiantando um pouquinho mais na pontuação ali, foi o 17º. O Rick Senra Jr., que eu esperava um pouco mais, ele foi apenas o 17º. O Cal Edwards teve problemas, foi o 19º. E o Egan Smith foi o 20º colocado. Esses são os 20 primeiros colocados aí. Fala dos números agora. A corrida teve duração de 4 horas, uma corrida bem longa mesmo, como sempre, né? 4 horas. Tivemos 10 bandeiras amarelas e 14 trocas de liderança. Só lembrando que no comecinho da corrida não tivemos nem, tivemos apenas 2 bandeiras amarelas, né? E depois foi uma atrás da outra. Tivemos o comecinho aí Trevor Bain com problemas, depois o Brian Scott com problemas. Falaram muito mal, meteram a língua no Brian Scott, pessoal, mas pararam um pouco de falar do Brian Scott. Porque o Brian Scott não é tão ruim assim não, né? Igual o pessoal costuma falar aí. Falar que ele é pago pra bater, que ele só não faz nada. O Brian Scott é um piloto. Nós sabemos que ele andou muito bem na Xfinity Series, acabou não vencendo por lá, acabou ganhando essa vaga aí e faz sim um bom trabalho no carro 44, né? O Tony Stewart, que até agora não falou sobre nada no incidente que teve com ele, o Tony Stewart simplesmente bateu no Brian Scott por querer, porque ele quis. Eu sinceramente não entendi porque o Tony Stewart fez isso, né, com o Brian Scott, mas o Tony Stewart acabou mandando o Brian Scott pro muro. Foi fim de corrida aí para ele, terminou na 39ª posição o Brian Scott. Tanto é que o Tony Stewart não falou nada até hoje, né? Quarta-feira aí nós estamos gravando. Ele não falou nada sobre o incidente, parece que nem vai falar. Se falar, talvez vai ser na sexta-feira lá no Media Day, lá quando eles têm já programado as suas entrevistas pro final de semana. Depois tivemos aí o início, né? O início das bandeiras amarelas que começou. Né, nessa daí, a volta 205 foi com o Tony Stewart e o Brian Scott, e na volta 215 foi com o Jimmy Johnson. Aí depois começou, na volta 251 foi o Jeffrey Earnhardt, depois na volta 262 foi com o Greg Biffle, depois na 280 tivemos um incidente entre o Adrian Mendinger e o Ryan Blaine, e depois tivemos aí o Tony Stewart deixando óleo na pista com o carro 14 com problemas de motor, né, na volta 319. Na volta 328 tivemos o Palmeira e o 41 do Kurt Busch. O Kurt Busch ficou todo destruído, né? O carro ficou bem compacto, que amassou a frente do carro, amassou a traseira do carro. Ficou até engraçado, ficou tipo um carro hatch, né? Parecia um golzinho, o Chevrolet SS dele. Depois na volta 350 foi um incidente entre o Clint Bauer e o 43 Eddie Almendinger, perdão, o Eric Mirola, né? Que foi um incidente de maior proporções aí. Tivemos bem movimentado aí, né? No começo da corrida tivemos apenas 2 bandeiras amarelas. Depois aí as 150 voltas pro fim foram mais 8 bandeiras amarelas divididas aí. Bem movimentado mesmo. E como sempre, né, essas bandeiras amarelas aí dá toda a graça na corrida, com certeza. Né? A troca de liderança aqui foi interessante também. Na volta 319, o Matt Truex Jr. acabou assumindo a liderança, tomou a liderança do Ryan Nimmo. Na relargada da última bandeira amarela do acidente entre Kit Bauer e o Eric Almirola, o Kevin Harvick acabou liderando uma volta, mas depois o Matt Truex Jr. tomou a liderança dele e não mais a perdeu. Terminando na primeira posição, o Matt Truex Jr. vencendo a corrida a 500 no domingo à noite. Para falar do Chase, né, vamos aqui falar um pouquinho aqui de como está o Chase atualmente. O Keselowski lidera com 4 vitórias, 5 com o Kyle Busch. O Kevin Harvick, o Kyle Edwards, Denny Hamlin, Matt Truex Jr., Matt Kenseth e Jimmy Johnson, todos têm 2 vitórias. Com 1 vitória, temos Joey Logano, Kurt Busch, Kyle Larson, Tony Stewart e Chris Buescher. E por pontos, até o momento, temos Chase Elliott, Austin Dillon e Jim McMurray. E são os classificados por enquanto, né? Lembramos que agora, final de semana em ritmo, é o último final de semana aí para ver quem se classifica realmente para o Chase. O Enem tem um paio duro aí, né? Que a punição dele saiu, então ele vai ter problemas, que são 22 pontos de diferença para o Jim McMurray, que é o próximo por pontos aí, né? Ou ele tem que vencer, né? O Ryan Newman para tentar se classificar. O Casey Kane também, o Ryan Blaney também. Eu acho que esses aí para baixo aí todos estão com uma vida um pouco mais complicada para tentar se classificar para o Chase. Eu queria muito, muito mesmo que o Ryan Blaney se classificasse para o Chase, para fazer coroar e fazer uma menção aí honrosa ao trabalho do Ryan Blaney, que faz no carro 21, né, da Wood Brothers. Eu queria muito, muito mesmo que ele vencesse essa corrida em ritmo e fosse pro Chase. Mas, entre eu querer e acontecer, isso é uma diferença muito grande aí. Porque se acontecesse tudo que eu queria, né? Por exemplo, o Cole Whiff já teria ganhado umas 10 corridas esse ano. E eu gosto muito do trabalho desse cara aí, do Cole Whiff. Beleza, pessoal. Então, os assuntos aí mais interessantes aí, vamos, claro, deixar pro último bloco, né? E o Elião vai estar debatendo e com participações do Pedrão Mugarte aí, que em breve, né, vai estar gravando junto com a gente, mas por enquanto vai ser apenas participações por áudio. Beleza? Voltamos para falar então daqui a pouco, responder as perguntas dos fãs e falar aí um pouquinho aí de alguns assuntos peculiares da Sprint Cup aí, né? Vamos falar do Chase também, vamos falar das punições, né, que saiu as punições aí. Pessoal, um forte abraço, até daqui a pouco.